Experimentei, brisei, gostei pra variar. Inspiração pra eu tomar jeito e parar de vadiar. Sem grana pra pagar de pau pra te bancar. Mas na vila tem um sorvete que cê vai adorar. Meu dom é te elogiar, te fazer brigar, xingar, se pá. Cê ama meu sorriso, eu amo seu olhar. Curte o céu quando faço ela voar. Me pede o inferno quando faço ela suar. Reclamo se cê exagera, mas te adoro maquiada. Com você nem dou guela, pois não preciso de mais nada. Sem luz, só som e love enquanto lá fora chove. Falo baixo no vídeo e sei que a tinha nem se move. Foi feita pra mim e eu pra ela. Como o samba e a portela, aquarela e a tela. Não adianta eu fechar a guarda, que o olhar se desmonta. Só a mensagem de boa noite dela vale mais que um beijo das outras. E eu vou te beijando no olhar. Mas sobra o tempo pra passar devagar. Não tem nem como negar. Aqui no peito o coração tá a milhão só de pensar. Me encantou, menina. Quero que seu perfume seja meu ar. Caso sério, mistério que só eu sei desvendar. Então se rende, esquece o mundo e chega pra cá. Convidativo, seu sorriso linda. Então vem, me mostra o paraíso que eu te mostro além, meu bem. E foi tão fácil de escrever pra você. Nega, nosso caso dava pra prever. Entender não precisa, se precisa nós arrisca. No caderno tem a lista, risca, só tenho você em vista. Espero tocar o telefone, sei que é você. Papo vai, papo vem, bolando como vai ser. Vem pra cá, sei que você vai gostar. Vamos falar, mas só com minha voz que você vai se importar. Vou, moça, relaxe, vem comigo. Vamos curtir o momento que ele é propício. Vício, me apeguei nisso, mas nem liguei risco que eu já passei. E por isso eu me joguei pra você. Sintonia no ar, pensa em ti pra escrever. Pensa em mim quando escutar. Vou te beijando no olhar. Peço pro tempo pra passar devagar. Não tem nem como negar. Aqui no peito o coração tá a milhão só de pensar. Me encantou, menina. Quero que seu perfume seja meu ar. Caso sério, mistério que só eu sei desvendar. Então se rende, esquece o mundo e chega pra cá. Vou te beijando no olhar. Não tem nem como negar. Não, não, yeah. Me encantou, menina, menina.